Fazer igual. Não, agora deixa eu só citar lá no Argcast o. A gente gravou lá o podcast com eles. Eles têm, tipo, quando o cara erra e quer recomeçar a falar, o cara fala abacaxi, tá ligado? Aí tá lá o HDR começa. Abacaxi, abacaxi. Aí ele começa a falar de novo tudo de novo, assim, tipo, mais pausado, assim, mais... É um recurso bom, assim, pra ajudar o editor na hora de. Ah, daí Então aqui a a gente gente fala fala uma coisa oco. mais Fala oco, nossa, né? oco. Fala oco. Suco de laranja, sei Suco de lá. laranja, suco Fala de laranja. oco. Errou e quer falar de. Suco de laranja é bom, né? Fala galera, está começando mais um Podmico. Aqui quem fala é Gary Bilbo, apresentador que vale. Aqui comigo presentes estão Evandro Louco, o cara que dorme no podcast sobre bebida. Aí, galera. Churrumino. Salve o lindo tendão da esperança. Que merda é essa, cara? Porra. Porra, meu. Ah. Porra, não sabe o hino da bandeira, Tem a ver com a pauta, ô. Caralho. Ei, eu sou. Desculpa, se eu sou um Sou historiador historiador puta. e faço Cala a história, dá boca. pra ver, né? Então, meu. Aqui comigo presentes também estão. Zoeste. Salve o lindo pendendo da esperança. Salve o símbolo Augusto da paz. Eu estava lá quando compuseram essa música. Aqui também presentes estão Mariana Gasparetto, a nossa Panicast de hoje, aqui, que não falará muito. Eu sou a mulher pera ou a mulher meia hoje? Por quê? Mulher circunferência melancia, eu acho que tá. Não, é a mulher meia, porque é meia boca, né? Ou mulher pera, porque eu sei. Então. Que bosta. Mas é porque hoje eu tô de paniquete, vocês só vão ver participando agora. Eu só tô dançando de biquíni na webcam. Não, não posso fazer isso, gente. Eu não posso. E também presente aqui está direto da sala de estar, junto com o pai, junto com toda a família assistindo a Fazenda, Bruno Henrique. Tema de merda, eu vou assistir a Fazenda, eu ganho mais, tá ligado? Personagens, como vocês puderam ver, menos eu. Hoje falaremos sobre personagens brasileiros e ambientações do Brasil em todos os tipos de mídia, como cinema, games, televisão. Alguma mídia a mais que queremos falar? Eu Quadrinho esqueci também. aqui agora. Quadrinho, não podemos esquecer. Quadrinho, nas novelas. Nas novelas. Ah, novelas vale como televisão, então tá tudo jogo. Então, mais alguma coisa a falar? Não, não tem? Vamos começar logo essa coisa. Quem quer começar aí a discorrer sobre um personagem? E Bruno, desliga essa porra! Filho da puta! Aí. Pera aí, beleza. Merda, né? Fica gravando a sala de estar com a família. Quando eles diminuíram o volume da fazenda aí, cara. Bom, vamos começar citando. Começar por um chupa Argentina, né? Que começar falando do Cavaleiro de Ouro que vale, o Aldebaran, Cavaleiro de Ouro. Já vamos abrir com chave de ouro? Pô, Já vamos com começar. chave de ouro. Nossa senhora! Boa, nossa, cara. Demorei pra entender. Primeiro pra sódia do dia. O primeiro pra sódia do dia foi utilizado. Você tem apenas mais dois, tá ligado? Tipo, maneira aí, cara. Isso aí, né, cara? A gente tem um Cavaleiro de Ouro brasileiro e a Argentina não. Então, chupa Argentina. Chupa Argentina e enfia todos os Nobéis que você ganhou no cu, né? Foda-se o Nobel da Paz. Cara, Cavaleiro de Touro é um bucha, né, cara? Mesmo. Ele é o primeiro, o único que apanha e apanha de todo mundo. Mas, ele é o cara que mede força da galera. Mas toda a nacionalidade do Cavaleiro do Zodíaco não é trabalhada em porra nenhuma, né, cara? Tipo, o Hyoga é lá da Islândia, sei lá de onde é que é. O Shiryu é da China, que é um pouquinho mais assim que dá pra você ter uma ideia que ele é chinês. O Ikki. Ele tem o olho puxado. Você vê que ele é chinês porque tem o olho puxado, cara. Ele tem o olho puxado no anime, né? Realmente. Exatamente. Não, mas pode ver que todo anime, quando o cara bota o chinês tem o olho puxado. Pode ele ver, tem olho cara. diferente mesmo, personagem. No Japão, todo mundo foi arregalado. O chinês. E o Aldebaran só foi escolhido como Cavaleiro de Ouro brasileiro. Porque na época do anime, no Brasil, até hoje tem, né? É o maior rebanho de búfalo do mundo. Aí o Kurumada falou: ah, é lá que tem muito touro? Então mete aí um brasileiro nessa porra. Então, Colocou. Cavaleiro de ouro. Eu ia Eu já repeti a piada que na verdade era o maior rebanho de cornos, mas ia ficar sem graça. Eu desisti. É que o Churrumino falou de um jeito diferente, não teve como encaixar a piada. Falou, não teve como encaixar. Quebrou teu. Ele deixou de citar aquele listado dele. Ah, é, o Aldebaran de cornos. Tá bom, continuando aí, porra. Continuando. O Aldebaran, ele é um, tipo... Cara, ele perdeu... Ele só apanha, né, cara? Daí tu vai ver... Na verdade, os Cavaleiros de Ouro só prestaram mesmo no... No episódio... No G lá, né? No... Naquele... Ah, no Lost Canvas, pô. Ah, Lost Canvas. Ah, mas Lost Canvas já não era mais brasileiro, né, cara? Especificamente o Aldebaran. O Aldebaran já não... Não era brasileiro, mas... É, mas no episódio G o Aldebaran era fodão. Não é, no episódio G ele é fodão. No episódio G mostra tudo mesmo. Mas no, na saga clássica, tipo, ele apanha pros Cavaleiros de Bronze, apanha pros Marina, morre... É, na saga clássica ele morre pra um cara que ataca com gás. Pois é, cara. É do Skype isso aí que vocês estão falando? pode ver que a gente vai começar a citar os... A gente vai começar a citar os brasileiros e vocês vão começar a notar que são tudo uns bucha, né, cara? Nenhum, cara. Não tem nenhum que salva. Opa! Não. Cara, a gente vai tentar. Tem, a gente vai tentar achar. Tem sim. Você esqueceu que Deus é brasileiro, filho da puta. Ele é um Antônio Fagundes, cara. Você tá querendo dizer que Deus é um personagem da cultura pop e não é um ser que existe? Deus, é isso que você tá querendo dizer? Deus é brasileiro, não, eu quero dizer que Deus é representado. Ó, eu tô querendo dizer que Deus também é representado na cultura pop, seu. Não, Deus é o Morgan Freeman, você tá louco. É, cara, que Tony Fagundes, meu, você tá doido? Não, na minha cronologia, só Tony Fagundes. Fictício, então. Antônio Fagundes tão maior, né, cara? Tem uma bazuca de ouro, velho. Nada supera isso. alguém cita o próximo aí, que o próximo é muito bucha, cara. O Mati. Vai puxar mesmo o Mati. Mati, cara, o Mati, ele tem o poder do coração, Mati, cara. O poder do coração. Cara, você tem todos os elementos da natureza, né, cara, ali pra você pegar. Justo pro cara, índio, né, cara? O Mati é o índio. Puta, do Capitão que Planeta, pra quem não sabe. Cara, ele o cara toca fogo, o outro atira água. Ele, né, tem um macaco. O outro toca vento, outro vento, terra. Aí o brasileiro, o índio, que o cara tirou lá do meio do mato. Ah, tá aqui, ó, esse anel de ação. Primeiro que vocês já são uns merda pra ser uns caras que invocam o Capitão Planeta, né, cara? Começa por aí, tá ligado? E o brasileiro ainda fica com coração, mano. É, cara, nem... É, mas aí que tá o ruivinho lá, o americano, ele pode te tacar fogo. Fogo! A outra te mata fogo. Afogado. E aí, cara, e o brasileiro, te faz o quê? Cara, eu acho que esse arauto tinha que ser o Toninho do Diabo, cara, que taca fogo, tá ligado? Muito mais legal, cara. Taca fogo. É, então da água ia ser quem? O Carnivore Brown, cara? Sério, que merda, velho. São muito engraçadinhos hoje, viu? É foda que o Mati... Cara, nem o Mati sabe como usar aquela porra daquele anel, cara. Mas ele vai fazer o quê? Entupir a horta do inimigo, cara? Não tem o que ele fazer, velho. O poder do coração... Ele atacava os caras como? Atacando macaco nos malucos? Não lembro, cara. Pois é, cara. O ele jogava cocô nos inimigos. Cara, eles usavam ele, na verdade, só... Eles usavam ele, na verdade, só pra chamar o Capitão Planeta. Eles podiam usar um cabo de vassoura, igual o Super Gêmeos. Cara, você vai no mercado negro, cara, de doação de órgãos, tá ligado? Você consegue um coração de boas, velho. Você não precisa ter um índio maluco. De boas, não, é mó caro, velho. Ele tinha um poder telepático. Mas tem muito mais honra do que você ter aquela porra daquele Mati lá com aquela merda. O coração valente dos ursinhos carinhosos era mó foda, e o parada dele mas, era Mas não, peraí, você tá querendo comparar ursinhos carinhosos com o Capitão Planeta? Porra, Mari, não é? Tem que nivelar. Ursinhos carinhosos tão maior, porra. Melhor, tão maior, tão superior. Não, depois desse absurdo que a Mari fez, vamos passar pro próximo, né, gente? Já deu, já. Eu tô aqui só com a regra. Mais um brasileiro mal retratado. Deixa eu falar o nome dele, porque é só isso que eu vou poder fazer nesse podcast. Tá trazendo. A Mari é tipo aquelas minas do MMA com plaquinha. Isso. Ela tá de paniquete hoje. Ela tá... Aquelas meninas que ela pega os números lá do bingo e fica falando no microfone. Porra, de gostosa que passa com a placa no ringue, virou aquelas velhas do bingo. Aquela tiazinha que fica no bingo. Tá bom, foda-se. Vai, Mari. Essa ideia, mas tudo bem. Então tá, o próximo personagem faz um barulhinho de ouvir os tambores. Zé Carioca. Aí, isso. Aí. E temos um bom representante. A malandragem carioca representada. Depois da reformulação, né? Depois da reformulação. Que é, antes não tinha nada a ver. Porque ele foi inspirado, na verdade, num paulista. É. Ah, o guarda-chuva, o guarda-chuva, toda a roupa ali, estilo é completamente paulista. Ah, exatamente. Tipo, no começo, assim, ele não tinha toda inspirado, mas teve reformulações assim que deixaram. O veinho, como é o nome do veinho lá? Ô, caralho. Walt Disney? Agora pouco, Evandro. Walt Disney. Não, Renato Canini. Não. Renato Canini. É, ele foi um dos principais, né, cara? Ele fez melhores histórias, desenhou. É. Peguei um autógrafo dele hoje, chupa. Ele tá saco cheio de desenho do Zé Carioca. É, não aguento mais, coitado. 80 e poucos anos desenho do Zé Carioca. É. Por isso que ele tá daquele jeito, já catatônico, tá ligado, cara? Mas. Pô, o Zé Carioca, tipo, é muito legal, né, cara? Quando eu peguei essas épocas, assim, reformuladas, assim, que ele se passava nas praias do Rio de Janeiro, ele mais malandrius, assim, né, cara? Pô, tipo, continua retratando o brasileiro como vagabundo. Fudido, né, cara? Cara, a primeira aparição dele foi naquele Os Três Amigos, é isso? Foi. Animação, foi. Isso. A animação lá da Carmen Miranda e o caralho. Que o governo mandou o Favinito. Que não fazer. É brasileira para os burros que acreditam que a Carmen Miranda é brasileira. Ela não é brasileira. Então a gente não vai falar dela nesse podcast. É isso. Exatamente. O governo sem mandou o Favinito fazer um personagem para encantar os brasileiros. Amizade, né? Guerra. Exatamente. Tipo, a gente tá precisando usar teus portos aí pra desembarcar um soldado. A gente vai dar um desenho pra vocês, fechou? Pô, fechou, mano. Melhor que contas e espelhos, cara. Estamos aumentando, cara. A gente tá sendo lucro aí cada vez mais, ó. Pegamos um personagem e tudo. É um personagem da Disney, ó. Rio de Janeiro se inspirou num paulista. Hoje ele falou, hoje mesmo o Canini falou lá na. A gente tava lá na Multiverso Comic Con lá, ele comentou que no começo ele resolveu tirar aquele guarda-chuva, que no começo o Zé Carioca fumava charuto cubano, né, cara? Eu ainda gritei. O Zé Carioca era comunistinho de faculdade, né? Eu ainda gritei isso. Cara, era o Che Guevara, né, velho? Mas daí, tipo, com essa reformação assim, deixou muito mais caricato, assim, com brasileiro mesmo. Zé Carioca. Ele virou o Morcego Verde num certo momento. Ah, né? Putz, é verdade. Que ele pegava o morcego ônibus, ou então a morcego cleta. Caraca. Nossa, que morcego voa, né? É muito bom, né? Cavaleiro das Dívidas. Cavaleiro da bicicleta do vizinho. Muito bom, cara. A partir do próximo aí, né, gente? Já deu? Não, cara. Estamos falando ainda do Zé Carioca. Para de encher o saco. Desculpa. Agora que a gente tá falando do Cavaleiro das Dívidas, cara. Não era o Cavaleiro das Trevas, né, cara? O Cavaleiro das Dívidas. Isso mostra como ele era brasileiro, né, cara? Tem dívida é o que mais tem. Dino dos Cobrador, né, cara? Pô, era muito... E rouba jaca, né, cara? Rouba jaca do Pedrão. Porra, meu, o Zé Carioca é muito bom. Tem um forte candidato. Não sei a quê, velho. Então, pera aí, você me deu essa rasteira só pra falar que o Zé Carioca é muito bom, é isso? Tá apressando a gente como se a gente estivesse terminando o podcast já e tem que fazer com pressa o negócio. O Bruno, cita aí cita o próximo da lista aí, que é uma animação aí. Uma animação, pô, cara, tem uma... Ambientada no Brasil, hein? Ambientada no Brasil. É, essa tipo, ela foi inspirada, né? Eles não dizem que é no Brasil, tem o nome do país é outro nome, mas, pô, até a moeda é igual, tudo é igual. Dá pra você ver que aqui, só mudaram o nome, que é Mítico no Ratinho. Que é do Watanabe, o mesmo cara que fez o Cowboy Bebop e o Caraia 4, lá. E, tipo, é bom pra cacete, cara. Porque, como eu falei, só muda o nome da ambientação. E você passa daqui a música, usa música brasileira. Mistura com um pouco de soul também dos anos 70. Porque tá ligado que, tipo, toda a trilha sonora dos animes do Watanabe é foda, né, cara? Ah, sempre tem essa pegadinha jazz, assim. É muito tipo, foda, cara. É boa pra caralho. Daí, tipo, a história de uma, tipo, de uma mulher que ela é bandida, que o nome dela é Michiko Malandro. Tipo... é foda. Ela foge da cadeia pra achar. Eu nem lembro que ela foge da cadeia, assim, ela vai atrás da menininha, que é a Ratim, que é criada por uma família de cristãos lá, maluco lá, e o pai dela é padre. E ela, depois ela tem que ir atrás do ex-namorado dela pra achar o pai da menininha. Daí, tipo, a história se desenvolve ali, tá ligado? É um roteiro, tipo, simples pra cacete. Mas o legal é você ver, tipo, a representação lá da visão do Watanabe do Brasil, tá ligado? Que é boa pra cacete, assim. A gente já tinha citado em outros podcasts, né? Que tem os Fuquinha, tem... Tem os Fusquinha, tipo, as lambretinhas, tá ligado? Na favela, tipo... Aqueles carinha com a barriguinha de verme, tá ligado? Os traficantes. É mó bizarro. Maneiro também é as facções criminosas, né, cara? Que ele coloca lá, o monstro preto. Fantasma, uma coisa assim. Acho que é um fantasma. Mas é legal, porra. É tipo um Brasil que parece um pouco mais Brasil. Não é como o Brasil mexicano que aparece normalmente, né, cara? Se você vê aquilo ali, você sabe que é o Brasil. Tipo, eles não precisam esfregar na tua cara e falar que é o Brasil, tá ligado? Você, tipo, ali, você sente, tipo, não, porra, essa é o Brasil, tá ligado? Pelo formatinho das casas, tipo, as construções, tá ligado? Tudo ali você vê que é o Brasil. O que você fala? O Watanabe, ele é putinho da cultura brasileira, né, cara? Então ele... Sim, é verdade, é verdade. É, ele tem um conhecimento prévio, não é igual os americanos que acham que tudo é México. Desceu da fronteira, tudo burrito, né? Mushão Samba, no... Tinha aquele episódio, né? Mushão Samba, no Cowboy Bebop, né, cara? Ah, é verdade. O samba de cogumelo. Mushão Samba. É, exato. Mas o anime é bom pra caralho, ele é curto, tem 22 episódios aí, que não viu, veja que vale bastante a pena. Vale muito a pena. Além de ser bonito, o traço do cara é foda, como sempre. A música também é sensacional. Eu acho até hoje tanto achar a trilha sonora pra comprar, porque vale a pena pra cacete. Passando aqui pro próximo, alguém aqui assistia Super Campeões, cara? Porque eu nunca fui muito ligado nesse desenho, não. Eu tenho um conhecimento prévio disso aí, cara. Eu vi poucos. Vamos falar agora do Roberto. Então, certo, o que você conhece, Sr. Romino? Falar do Roberto Rongo, do Super Campeões, o ídolo maior do Oliver Tsubasa, que era o personagem principal lá. E o Roberto Rongo, ele era um jogador famoso do Brasil, só que ele se aposentou, que se eu não me engano, ele teve um problema de descolamento na retina, cara. E ele foi obrigado a se aposentar. E se eu não me engano, ele foi inspirado no Roberto Dinamite do Vasco. Ele foi a base pra criação do personagem. Isso aí é o que eu lembro mesmo. eu lembro mais ou menos também. É, eu assisti um outro episódio só, mas nunca acompanhei, cara. Era futebol de ninja, né, cara? Era futebol de ninja. Você faz a tua perna 180 graus ali, tá ligado? Dá um bicudão e a bola vai com poderzinho, cara. Mas, cara, especialzão da Akuma, você dá na bola. O que eu achava legal era que na dublagem aqui no Brasil eles tratavam como se fosse um time brasileiro mesmo, né, cara? É verdade. Eles mudaram os nomes? Cara, mudaram. Mudava, cara. A narração do cara era muito... Ah, é brasileiro, o cara narrando o jogo como se fosse... Era bem assim, cara. Tipo, era muito engraçado. Aquele negócio causa uma estranheza, assim, tu começa a ouvir os caras... o pior é que, agora que eu lembrei de uma parada aqui, no primeiro episódio, o time que aparece lá, um foi baseado no Flamengo e o outro foi baseado no São Paulo. Não era baseado, era o próprio São Paulo, cara. Não, mas só que eles mudaram o nome, entendeu? No original, eles mudaram o nome da dublagem. Lá fora era São Paulo mesmo. Era São Paulo mesmo? Com a camisa do São Paulo na época que foi campeão do mundo. A última vitória boa de São Paulo realmente foi naquela época. Mas eu tô devagando. Mas era muito engraçado essas dublagens, assim. Era muito boa, cara. Tinha um outro desenho, esse desenho acho que era americano mesmo, passava no SBT e tinha essa mesma pegada dos caras dublar como se fosse time do Brasil mesmo, cara. Era ficava muito esquisito. Isso era muito comum antigamente, cara. Tinha essa tendência a fazer isso. O Manda-chuva passava em São Paulo, né? Verdade. São Paulo. O Batatinha era um retirante nordestino, né, cara? Não, o Batatinha não. Era o espeto, é verdade. Era bom pra caralho, velho. Era muito bom. Mandar a chuva aí. Cara, se você pega, tipo, pro contraste, tá ligado? Assiste o Top Cat mesmo em inglês e assiste o Manda Chuva, que é completamente o desenho, cara, tá ligado? Dublado. Você vê que a diferença que dá e fica muito melhor, cara. Muito melhor. Exato. É outro desenho, praticamente, cara. Tinha esquecido da brasileirada no Manda-Chuva, era muito legal. O Chaves fazia isso também. O Chaves também fazia isso. O Chaves, que iam pra Guarulhos. Vocês estão me secando pela boca! Vamos pro Guarujá. Agora já. Seu Madruga Guarulhos. Corintiano. Seu Madruga Corintiano. E a avó do Seu Madruga morava no interior de São Paulo, era uma coisa assim, cara. É a melhor tradução, né, velho? Tipo, foda-se o original, né, cara? Vamos fazer do nosso jeito. Não, mas assim, é mais legal. Vamos melhorar isso. Mas assim que é genial. Não vamos pra Acapulco, sim, porra, pô, nenhuma, né, cara? Vamos pra... Quem liga pra Acapulco quando tem Guarujá, cara? Na moral. Brasileiro ainda. Que pra... Porra, molecada, saber que caralho é Acapulco? Guarujá todo mundo conhece. Bota Guarujá. O churrumino caiu, o churrumino caiu. Já vai tarde. Falem do próximo aí, Zwaste. Acho que vou cair, vai que atrasado isso. Não, não queria cair. É um filho da puta. Caralho. Tá voltando, voltando. Pois é, então, vamos mencionar então a gloriosa aparição do Brasil nos Simpsons. Cara. A melhor, a icônica, né, cara? Icônica pra caralho. Icônica. E totalmente. Na minha opinião, assim, ela foi precisa, cara. Foi muito apurada, na verdade. O Brasil tem um monte de mato, tem macaco cobra na rua, infestação de rato, na rua, tudo, né, cara? Infestação de jiboias no Rio de Janeiro. Macaco. O taxista te rouba, te sequestra, né, cara? É, não, vai dizer que isso não é de verdade, né? Cara, totalmente. E a apresentadora infantil era uma piranha que usava... Ah, cara, que gira, gira. Que... A Xuxa, cara. A Xuxa. Que ficava cara, esfregando nos bonecos do cenário. Exato. Muito bom, velho. Pensei que não era assim, né, cara? Aí quando passou, né, cara, teve o maior rapaziada. Não, credo, vamos fazer boicote no Simpsons, isso tá errado. É uma demonstração muito ruim do Brasil. O Brasil não é desse jeito, mas era assim, era desse jeito mesmo. E tentaram, né, cara, e tentaram censurar o episódio, não tentaram? Teve uma... Tentaram, chegaram... Umas incursões aí pra tirar do ar. É que o... Simpsons zoa todo mundo, é que o Simpsons geralmente zoa os outros países quando eles vão pra outros países, né, cara. Só que, tipo, no Brasil parece que foi mais exagerado. Gerado, assim, né, não foi, cara. É que o Brasil não tinha mania. Como é que foi, cara? Do Japão foi horrível. Eu lembrei. Não, o Japão é zoado. Não, mas foda, é que o Japão é foda. Pau no cu do Japão, tô falando do Japão. O Brasil tem essa mania, né, cara? Que, tipo, vizinho não pode vir na minha casa e falar mal, né? Mas, tipo, eu posso ser mais fácil quando... Mas não gosto que ninguém me voa. É, mas, tipo, o Brasil... Não, porque é o pior país do mundo. É o pior merda. Eu quero ir pra Europa. Ai, o Brasil. Ai, o Bostil. Mas daí quando vem alguém falar uma merda de fora, todo mundo fica mordidinho, né, velho? Esse é o meu... Aí, você tem orgulho dele. É isso aí. Sempre assim. Sempre essa verdade. Sempre essa verdade. Mas, eu acho muito engraçado, né? O sequestro Homer lá, daqui a pouco já estão no... Lá na Floresta Amazônica, né? É uma noção total de distância. Pô, essas paradas de distância, cara, da Amazônia. Pode puxar outra coisa ou tem que ir na ordem da listinha ali? Não, depois a gente fala, vai falar mais pro final depois. Eu sei que tu vai entender. Até sabemos do outro, o que você vai falar. Eu estou me sentindo censurado, cara. Tá segurando, mas tá não. Né? Depois a gente vai chegar lá. Mas o. Eu vou pra rua. Eu vou pra rua protestar contra a corrupção e a PEC 37. Tá? Eu vou botar minha máscara do V. Eu vou botar minha máscara do V e eu vou contra o MRZI. Cara, eu passei no meio do protesto, dia saindo do trabalho, né? Protesto. Evandro é o novo frango, cara. Vocês não tem noção do que tinha um cara com um cartaz assim. Abaixa os caras que ouvem música sem fone no ouvido no caralho. Qualquer coisa. Vamos perder o foco aqui, pelo amor de Deus. Não, lembrar da participação do Pelé no Simpson, cara, que uma vez que ele só foi no microfone, assim, falou umas palavras pra abrir um jogo de futebol lá e saiu pro lado, assim, e o cara entregou um saco de dinheiro pra ele. Mas o legal desse episódio do Simpsons é que não é só preconceito, não é por ignorância. É como se fosse uma sacanagem mesmo. Tipo, um estereótipo. É um estereótipo mesmo, não é como se fosse ignorante. Não, mas e os caras tinham essa noção, né, velho? Eles tinham essa noção de preconceituosos com o Brasil. O nego realmente achava que a capital era Buenos Aires e que tinha mato em outro lugar, tá ligado? Mas isso foi mudar de quem bota, tipo, o brasileiro falando espanhol, porque realmente. Não, mas o Simpson, a diferença do Simpson, tinha noção, né? Ele tinha noção que não era daquele jeito. Ele tava fazendo uma paródia, tá ligado? Com o senso comum da galera. É verdade. Do americano, ele pegou, né? O estereótipo, mas estereótipos que existiam no Brasil mesmo. Sim. Não botou ninguém com um sombreiro, nem com um bigodão. Sim. Nem fazendo tourada no Rio de Janeiro. Ele pegou a visão americana e fez o estereótipo em cima, tá ligado? Foi estereótipo, mas foi acertado, na verdade. Foi. Não foi um estereótipo errado, assim, digamos. É, exatamente. Só que de uma forma caricata, né? Sim, Simpsons, né? Simpsons tem que ser. Seria pior se fosse South Park, né, cara? Aí ia ser zoa total. Mas que nem a gente lembrou, acho que a única participação do Brasil no South Park que a gente lembrou foi do Lula, né? perdeu uma. Sua... Foi, não, aparecida lá. Uma rápida participação. Ainda bem que, tipo, a gente não chamou a atenção pro Salt Park, né, cara? Ainda. É tipo o tiranossauro do Jurassic Park. Você não se mexer, ele não te vê, cara. Protesta aí, cara. Só falta vocês caras começar a sacanear a gente também. É, daqui a pouco começa. Só de South Park eles estão sempre em cima do que o cara tá falando. Eu vou esculhambar muito. Porra, faz umas carazinhas do V de Vingança. Então, pessoal, partindo aqui pro próximo, vamos falar de quadrinhos agora. Evandro, pode começar. Cara, eu não lembro de muita coisa, né? Então vou falar de uma que eu lembro, que é a Fogo, da Liga da Justiça. Era brasileira. Como é que é o nome da Fogo mesmo, Azeite? Beatriz Bonilla da Costa. Sempre tem que ter esse nome escroto, que não tem nada a ver com brasileiro. Cara, é muito mexicano essa porra, velho. E pior que lá fora, é da Costa junto, tipo mexicano mesmo. Caralho. É, exatamente, né? E ela era... Aqui que separaram que é pra... Ela era animadora. Não tinha... A gente tem um artigo. O mexicano não tem um artigo. Não. Ela era dançarina de strip. Oh. E virou agente secreto. Caralho, né? Tudo muito certo. Muito brasileiro isso. Baita... O Axel Lord achou ela e falou, já é. Baita vagaba também, né, cara? Era o Gladiador Dourado que dava uns pega nela, não era? Não, ela não dava chance pra... Estranho que ela não dava chance pra ninguém da equipe. Pra ela ninguém, ela era bem... É verdade, os caras... Ela dava mole pro anão, cara. É verdade. Pro Oberon, do o amigo... Oberon. Ela dava mole pra ele, cara. Cara, era muito bom, cara. E era uma bosta antes, porque ela cuspia um fogo verde quando ela foi criada, né? Aí teve uma mega saga escrota aí qualquer, e ela ganhou poderes, tipo, de ficar... Que nem tocha humana, né? Toda de fogo verde. Que nem chama. Ah, sim. É. Ah. Aí ela ficava usando. Ei, chama! Ela ficava gritando que nem o tocha humana. Aí o pessoal, cala a boca, porra! Nossa, piranha, vou tomar processo aí. Se você falar isso de novo, tinha que ir de porrada. E tipo, e na liga lá do The Matches lá, pra não fazer porra nenhuma, né, cara? Era só era gostosa do bagulho, cara. Mas sem pensar bem, ninguém fazia porra nenhuma na liga. Não, mas tipo, ela não fazia, tipo, nem engraçada a lazarenta não era, tá ligado? Era só gostosa, cara. Todo mundo falava, porra, você é só... O Guy Gardner vinha zoando ela, que ela era só a gostosa do bagulho. É, ela tava ali meio que pra proteger a outra, na verdade. Ela protegia a gelo do Guy Gardner. Ah, exatamente. Ela tava toda inocente, toda ingenuazinha, e o Guy Gardner querendo dar um escotroco nela, né, cara? Ela era genuazinha porque ela era europeia, né? Era nórdica. O brasileiro, são safada, né? Eu tô vagabundo. É. Brasileiro manja dos Paranauê, rapaz. Das putaria, dos Paranauê. Né? Manja dos putaria aí, cara. Então, partindo aqui pro próximo já. Tio Rumino, cite mais um personagem. Opa! Temos aqui na lista o Brazuca Mancha Solado dos X-Men. Acho que ele era dos Novos Mutantes, dos primeiro, Novos, né? Mutantes, cara. É, ele começou Novos Mutantes. Não, mas depois ele virou X-Men. Não virou. Não, X-Force superior do Mestre. Ele é tão bosta que nunca foi pro X-Men, cara. A Jubileu era um X-Men e o Mancha Solar não era. Não, mas na minha cronologia que eu vi aquele X-Men do SBT, ele era o do X-Men. Ah, é, cara. Aquele é o que vale. E o Zwaist, o nome do Mancha Solar? Roberto da Costa. Ele era primo da Fogo. Que merda, né, cara? Bom, abrir umas aspas aqui. É um dos poucos personagens assim, que são brasileiros, mas tem um nome de brasileiro, né, cara? Porque... É, da Costa, ó. Da Costa, mas acontece que ele é escrito da Costa também junto, que nem. Junto. Não é artigo, é tudo junto, a porra. Porra, isso é tudo burro pra caralho, né, cara? Não tinha um lance que nas falas dele ele sempre falava uma palavra mexicana? Caralho, cara. É, cara, acho que lá fora podia até ter, cara. Aqui com certeza abria pra consertar. Tava arrumada, né, cara? É, lá fora podia até ter, é capaz que tivesse até, na verdade. E ele era bem merda, né, cara? Ele era aquele personagem meio alívio cômico, tá ligado? Porque ele era meio. Ele era minoria, né? Ele era assim, ele era revoltadão, né? Ele, tipo, não aceitava o professor Xavier falando, mandando. Falando as paradas dele. Que é, eu que mando. É, esse velho fica me dando ordem, não, fazer do meu jeito. Ele só se fudia. E ele tinha. O poder dele era super força alimentada pelo sol. Uhum. Mas, tipo, ele não tinha resistência. Mas se você fizesse um chute na tempo dele, ele desmaiava. Exato. E de noite ele ia gastando a energia dele à noite. Ia até acabar ele ficar normal. Ele era uma bateria, gente. De noite não levantava, né? onde eu já vi isso, hein? Não, mas eu lembro das histórias desse filho da puta, ele que era engraçadalho, cara. Então eu tô viajando na maionese. Não, depois ele foi mudando, ele foi ficando amiguinho lá do Mifflin, né? Foi ficando menos pau no cu. Ah, então deve ser dessa época aí que eu... Aí depois ele ganhou outros poderes, ele começou a lançar raio, começou a voar. Porque viram que ele era muito, muito bosta, né, cara? Era um cara que era super forte, mas se ele levantasse um carro, ele morria, porque o carro era muito pesado, né? E os músculos dele não... Os ossos dele iam quebrar, né, cara? Então deram outros poderes pra ele era muito bosta. Foi um dos primeiros que foi pra X-Force, depois que o Cable veio. Não, eu apoio isso, ele. É época do mestre, aí veio. Aí. Exato. Assim, aí, aproveita, Zuege, cita mais um outro personagem. Ah, dessa levada mesmo, tinha a Magma, da época dos Novos Mutantes mais antigos, né? Que ela era de uma cidade romana escondida na Amazônia, claro. Porque... é óbvio. Normal, né? Por que não? É óbvio, e aí os Novos Mutantes caíram lá, por causa de uma treta aí com a Rainha Negra, né? Do Clube do Inferno, a Selene. Caíram lá e salvaram a menina, tiraram ela de lá, a Magma. E ela aparece no desenho dos X-Men, ela tá mais legal do que nos quadrinhos. É, pior que eu nem lembro, tipo, nem lembro dela. Não tá sem expressão nenhuma, a piranha. O Bruno tem um pra citar aí, né, Bruno? Eu sei que tá louco pra citar, né? Eu tava esperando esse momento, cara. A Lloyd Fanny. Lloyd Fanny dos Invisíveis, cara. Que é tipo, porra, os invisíveis que lá do Grant Morrison lá, cheio de viagem no tempo e as drogas do Grant Morrison, né? Tinha essa a Lloyd Fanny, que ela era um travesti, cara. Ela não era um travesti comum, tá ligado? Ela virou travesti porque ela foi violentada, tá ligado? Estupraram ela e ela morava com a avó, mano. Ela foi criada pela avó, tá ligado? Que era um tipo demoniagem bolsa, de bruxas, meu. O cara bolsa é claro. Também foi criada bolsa. Pela avó, meu. Tipo, pô, daí ela... Ela trabalhava como prostituta, né, cara? Até ela ser, tipo, estuprada numa festa, daí ela resolveu virar um travecão, tá ligado? Virou um travecão maluco. Ela já era um traveco, na verdade, né? Mas ela resolveu virar vilã. Pois é. Caralho. Você virou uma bruxa, uma vilã bruxa. Que moral, vou até pegar uma imagem aqui pra botar no post. Olha naqueles links que eu mandei live, do que tem a imagem dela lá. Eu vi. Alguém aqui sabia que existia um Lanterna Verde brasileiro, cara? Não, eu fui descobrir na pesquisa, cara. E José Hernandes, lógico que é mais um bruxa, né? Acho que o Zueix deve conhecer, né, Zueix? Sim, eu conheço o José Hernandes. Se os eixos não conhecerem, se os eixos não conhecem, é porque não existe. Mas qual é que é? Aparecer before Crises nas Infinitas Tierras. Mas, tipo, fez alguma coisa? Era só um... Ah, quem que é esse? O Lanterna? É o Lanterna. Não, ele só apareceu. Ele salvou a... Supergirl e sumiu. Foi pro vácuo. Somente isso. É. A origem dele é igual a do Hal Jordan, só que no Brasil. Só apareceu pra salvar a Supergirl e morrer. Só que no Brasil. Não, é, eu tava vendo aqui. A origem dele é igual a do Hal Jordan, só que no Brasil. Ele era num poderoso avião Tucano. Era da FAB e salvou um alienígena e pegou um anel de lanterna verde. Maior lanterna verde de todos. Aproveitando aí esse câmbio com a DC, o Capoeira, vocês já citaram ele aqui, que eu não tava prestando atenção, pra ser sincero. Nossa, Capoeira. Capoeira, cara. Capoeira. Ninguém conhece esse personagem, nem os eixos. Não, esse eu não conheço, cara. Paranauê. Capoeira. Esse é o Paranauê. Não. Ele dança. Aí vem, Capoeira. O que que ele faz? Luta capoeira. Ele manja. Não, ele manja Paranauê. Ele Paranauê. E usa uma roupa que lembra de dança flamenca. Dança flamenca, tudo é uma música, é uma roupa de dança flamenca, que com certeza tem tudo a ver com o Brasil. Tudo a ver. Dança, né? Típica. Dança típica. É um pior que o outro, cara. Tem a Jaguar também. Jaguar. Que tem, com certeza é brasileira, olha só o nome dela: Maria Concepción de Guzmán. Sempre, cara, esse nome de brasileiro nos quadrinhos é sempre assim, meio que puxado pro espanhol. Acho que eles nem manjam que nós não fomos colonizados por espanhóis, não, português. Não, cara, o nome de brasileiro tem que ser Robert Valson, tá ligado? Porque se um Robert Valson hoje você vai ser minha brasileiro. Valdecreuza. Edinei, tá ligado? Vladisvelson. É, tem que ser um nome sim. Tem o Capitão Forza também da Marvel, que foi eu que matei. Ah, Capitão Forza. Mas isso melhoria, né? Isso é velho demais. É. E fui eu. Ah, não, foi é o Zeitgeist, não fui eu não. Matou ele. Então, tem escândalo. A escândalo do Sexteto Secreto. Que era alegadamente a filha do Vandal Savage, né? Ah, do Vandal Savage. É, a escândalo Savage, né? É, então. É. Ela, é foda, pô, ela é uma massa velha, tá as garrinhas igual da X23 lá. Sim. Óbvio, e ela gosta de mulher. Ela gosta de mulher também. Pô, isso, hein? Ela gosta de colar um velcro. Exatamente. É, tem mais algum personagem pra citar de quadrinhos? Não, acho que a gente já pode ir pro próximo, né? Então, partindo aqui pro próximo cinema, vamos falar de Turistas. Alguém aqui assistiu além de mim? Sim. O filme foi tão ruim que eu apaguei da minha memória. Eu nem vi. Nem vi. Eu nem vi. Quando saiu essa porra? Faz uns 6, 7 anos essa merda, velho. Como isso que saiu? Que eu vi que passou na TV, passou no Record, que, nossa, tem um filme no Brasil, tem tráfico de humanos e o caralho é quatro. Eu lembro que foi uma polêmica, né, cara? O pessoal tava assim. Foi, foi. Ah, é, porque compararam esse filme com o Hostel, né? O Albergue. Ah, do Albergue. Só. Que é muito bom, né, o Albergue. Do Tim Roth. É bom pra caralho, cara. O 1 e o 2. O 3 é uma bosta. O 3 nem é do mesmo diretor, né? Do Tim Roth lá. Sim, mas a gente não tá falando de Albergue. A gente não tá falando de Albergue. Mas qual era a sinopse básica do filme assim? Culpa, era amor. Os turistas que vinham visitar o Brasil. Lembra o que era a sinopse? Era isso mesmo? Era o turista sequestrado? Calma, você torturado. Tinha uma loirinha gostosa, não tinha? Só isso que eu lembro. E os caras esculachavam ele. O sequestrador. Mas não tem uma loirinha gostosa, não é terror, né? Tem que ter loirinha gostosa, tem que ter o casal que ter a cena morrendo, transando. Sim. É normal. Nossa, é legal aquele filme. Ó, Gariba, abriu o olho como se for dar uma trepadinha lá, cara. Ai, que... O bom é aquele Pânico na Neve, que é o casal que transa, é de lésbica. Nossa, que isso. Ah, é bem massa, bem massa. Ô, Bruno, pra te não falar que eu tô te vetando aí, que vai protestar, pode falar agora do que tu queria falar, cara. Então, eu ia falar daquele lá, mas eu lembrei do outro aqui, do The Rock, cara. O Bem-vindo à Selva, velho. O Bem-vindo à Selva é muito mais legal que aquele que eu ia falar, cara. Fica Velozes e Furiosos, tá? Queimei pauta, vamos tomar no cu de vocês. É a mesma coisa, é tudo The Rock, cara. É tudo The Rock, cara. The Rock, é verdade, né, cara? Que porra, ele é aquele cara que... E tem um maluco lá que faz o Stifler no filme, cara. Não dá pra você dar moral pro filme de ação que tem o Stifler, tá ligado? Mas esse filme é maneiro, cara. Já dá pra não dar moral pro filme que tem Stifler, tá ligado? Esse filme é maneiro, cara. Tem o Christopher Walken também, porra. Tem, ele é o pai do Stifler, né, cara? Passa na Amazônia, né? Eles passam na Amazônia. Cara, é legal que, tipo, eles passam na Amazônia, né, cara? Daí tipo, tem uma guerrilha, né, que tipo, é controlada por uma mulher, tipo, se fosse as FARC, assim, tá ligado? A tiazinha que controla a guerrilha, que tipo, eu não sei qual que é o intuito daquela guerrilha, ela aparece no meio do filme, tá ligado? Primeiro ela aparece como o par romântico do The Rock, depois ela se revela como a líder da revolução do bagulho lá, e eles vão pra porrada com os caras, daí tem... Bom, como é o nome daquele gordinho lá que faz o filme da Tainá? Você lembra que pilota dos aviões do filme da Tainá? Com os cabelos escrotos? Ele sempre faz filme, assim, faz esse papel de merda, assim, papel tipo de gordinho engraçado lá. Não é aquele cara que era professor na Malhação? É esse, o cara que vendia as armas no Cidade de Deus também lá, era o cara que vende, o russo lá, que vende as armas da Dino Deus, tá ligado? Ele participa daquele filme do Denzel Washington também, o... Sim. Ele que é o Jusceiro. Chamas da Vingança, isso mesmo. Enfim, daí tipo, é legal que daí, tipo, eles estão no meio do mato, assim, eles estão andando, eles acham uma cidadezinha, tipo, aquela propagandona da Brahma, tá ligado? Aqueles bagulho mais nada a ver. E, tipo, porra, o filme, tipo, é o estereótipo clássico, assim, o Brasil é um matão, todo mundo bronzeado, suado, tá ligado? Aquela filmagem, assim, aquela lente laranja, manja pra dar aquele efeito de país latino. Sim. É isso, cara. É o tiroteio, daí tem a guerrilha, daí a mina da guerrilha é fodona. E o filme acho que acaba ali, cara, nem lembro. Ah, daí tem o Stifler lá, é o traficante, né? Ele é um molecão todo pimpão, que ele tá por aqui, tirando férias. Daí o pai dele faz a cagada lá de perto, não sei o que tem. Daí que o pai dele é o Christopher Walker, aparece lá. E o The Rock dá uns tiros nele, sei lá, velho, nem lembro essa coisa desse filme. Esse tipo é Brasil, é estereótipo e é massa velho. E tem o The Rock. Tem o The Rock. Não, mas agora a gente tem que falar do do Velozes e Furiosos, né, cara? Velozes e Furiosos 5. Cara, tipo, sei lá, eu acho que eu devo ter parado no primeiro filme, eu não devo ter visto os outros, cara, mas... Não, eu vi até o terceiro, porque o terceiro era legal. Mas, cara, daí eu disse, pô, o 5 vai se passar no Brasil, eu tenho que ver essa merda, cara. Meu Deus do céu. As dunas do Rio de Janeiro, as dunas, cara, do Rio de Janeiro com o trem que atravessa o Rio São Paulo. É que vocês não manjaram que aquele filme ali se passa depois de 2012 e é o pós-apocalipse o Rio de Janeiro, tá ligado? Aquele ali é o deserto que sobrou, mano. Cara, eu não tive coragem de ver, cara. Ah, o Diogo Bato perdeu uma pérola, cara. Perdeu, cara. O que é os carros da polícia do Rio, cara? É uns Corvette, aquela porra, sei lá, cara. Eu sei que eles fazem. Sei lá que caralho que é aquela porra, eu sei que eles fazem drift na areia, velho. Imagina, cara. É muito legal. Imagina eles darem os carros mais foda pra polícia do Rio dirigir, né, cara? O filme é muito errado, é muito errado. Tipo zero pesquisa pra fazer o negócio. Sabe, que merda de filme, cara. Não serviu nem pro The Rock encher a cara do Vin Diesel de porrada. Porrada. Era o que todo mundo esperava. Porra, nem pra isso ele serviu, cara. Puta. The Rock matasse o Vin Diesel. Pra acabar logo com essa franquia, né? Vai ter mais. E agora pra rivalizar vai ter o filme do Need for Speed, Chupen Haters. Ah, cara, vai ser a mesma merda, velho. Pô, e o The Rock tá muito nada. Grande nesse filme, cara. Ele tá quase a. Ele é quase um The Rock mesmo, né? Uma parede. Caralho, mano. Pô, minha vez de soltar uma piada de croto. Mas o Garima moto. A cota de pra sorte foi cumprida hoje, galera. Eu não tinha soltado a minha ainda, cara. Sem mais pra sódias hoje, passemos aqui pra Lost, né? Onde tem um personagem brasileiro que aparece assim só de relance, tem uns 3 episódios e tem um episódio pra ele mesmo e acaba morrendo, né? Interpretado por um brasileiro, né? O maior brasileiro lá fora? O maior ator brasileiro lá fora? Nossa. Ah, você falou o maior brasileiro lá fora, eu achei que era o Paulo Coelho. Eu já ia falar, ué, o Paulo Coelho tá na Lost, cara? Nossa, não vi. Quem que é brasileiro de Lost mesmo? Era o Santoro, né? É o Santoro. É. Paulo. Ele era meio vilãozinho, não era? Ah, cara, tipo... Foi uma tentativa de inserir personagem novo que não deu certo, assim. Tiveram que matar logo, né, cara? Não, mas eu gostei, cara. Eu achei mancada. Tipo, o final deles foi muito foda, a morte dele e da namoradinha. Mas eu gostei dos dois personagens. Ah, mas, tipo, cagaram total. Tipo, pegaram dois personagens que nunca tinha aparecido e pra inserir eles como... Tipo, do nada. Ficou tipo Forrest Gump, assim, apareceu... Isso. Os acontecimentos antigos da ilha com eles no fundo lá, passava o Rodrigo Santoro carregando o bambu, passava a mulher lá no... Tem um episódio no How I Met Your Mother que eles fazem isso, tipo, tal personagem, ele sempre teve presente, então, tipo, pega umas cenas assim e colocam ele, sabe? É, cara, foi exatamente isso que fizeram, então. Isso. O cara nunca apareceu na série, mas aí ele fala, não, ele sempre teve lá, só que a gente nunca tinha falado. Só os inteligentes viam, era um retcon. Retconizaram até Lost. Eu nunca assisti Lost, então... Mas fizeram isso com o personagem, sabe? Inseriram lá, mas não deu certo, não fez sucesso. Porque... Aí mataram. Tu vem com aqueles personagens desde a primeira temporada lá, aí eles inserem os personagens. Tipo, entrar personagem novo, tudo bem, mas tu inserir um personagem e dizer que ele tava lá desde o começo, foi muito cagado. É muito cagado. Ele é importante pra caramba pra história desde o começo, e ninguém nunca tinha visto nenhum vídeo dele. Então, foi cagado. Sabe? Não, e inseriram de uma forma meio sem noção, assim, não teve uma apresentação, sabe? Não, eles estavam lá desde o começo, foi isso que eles... Foi meio que jogado a esmo mesmo. Olha essas pessoas aqui. É, porque tem o... Sabe onde ele tava? De... Apareceu, então, aquele... Ele tava atrás de você. Vocês não viram ele. Ou ficou parecendo aquele swing, tipo aquele episódio que você faz um episódio, whatever, só de um, sabe, um personagemzinho, como se fosse isolado. Foi bem isso. É, e numa série que não é disso, né? Mas não tem episódio pra cada coisa, foi estranho. Ah. Mas mataram ele? O que fizeram? Sumiram com o cara? Não, mataram, fizeram um episódio lá. Mas mataram de uma forma massa. Foi uma morte bem da hora. Você não assistiu Lost, não, seu viado? Eu não. Mataram os personagens que já estavam mortos. Vamos partir pro... Alguém quer falar mais alguma coisa desse desgraçado, desse personagem que teve um episódio assim? Não tem muita coisa pra falar, né? Próximo aí. Então, partindo pro próximo, Rio, boa atuação, que foi produzida por um brasileiro também, né? Que foi dirigida também por um brasileiro? Pô, tô falando merda. Não, sim. Não, foi isso mesmo, foi isso mesmo. É o Carlos Saldanha, né? Carlos Saldanha. Exato. Que trabalhou no Era do Gelo e tudo mais. Isso, a criação do esquilinho lá, o esquilinho é dele. É, o esquilinho foi ele que criou. Scratch foi ele que criou. O Rio é legal, cara, porque tipo, é uma animação e mostra bem tudo do Rio de Janeiro, né, cara? Tem uma temática ali mostrando tudo. Cristo Redentor, Bondinho, Carnaval. Eles aproveitaram Bunda. Botar todos os. Tem favela, favela também, né? Eles mostraram bem que o pessoal lá fora reconhece como Brasil, mas mostrando de uma forma bem feita. É legal, você contrastar daí, tá ligado? Você pega, tipo, o Rio hoje, você vê como descaram o Rio Brasil e pega o episódio dos Simpsons, tá ligado? Pra você ver a diferença, como mudou a noção dos caras. É. Mas é legal, ficou um desenho legal, assim, pra mostrar um pouco o Brasil, assim, como. Feito por um brasileiro, né, cara? Não. É verdade. Não ia ser... mas ficou muito carioca. Ficou muito só Rio de Janeiro. Sim, mas passa no Rio, né? Se passa no Rio, o nome Rio. Do desenho é Rio, né? Mari, se o nome do desenho fosse Os Pampas, seria gaúcho. Daí você ia ver os Pampas virando o Sul. Aí sim, aí sim. Ai, tesão, mas Brasil tesão... não é só o Rio, tá? Eu sou paulista, eu não gosto. Ah, eu queria ver Presidente Prudente lá, né? Eu queria ver o interior de São Paulo, tá? Não gostei. É o próximo filme lá, Prudente. Vou achar que é uma pessoa. É sobre uma pessoa muito certa, assim, prudente. Né? É sobre um cara muito cuidadoso. O filme não vai ter nada numa cidade vazia, assim, tá ligado? Bora. Então tá bom. Muita piadinha. Partindo aí pro próximo, temos que falar também da grandíssima apresentação do Cristo Redentor no filme 2012, que é uma bosta, né? Ai, cara. Que merda, né? Tipo, só de o Cristo Redentor se pencando lá. Que filme de merda, cara. Só isso também, né? Ah, Brasil é só Rio de Janeiro mesmo, se pau no cu. Passa pro próximo pra pauta aí, cara. É, partindo joguinho, aqui... gente. Joguinho. É, partindo aqui pro próximo, vamos falar dos personagens brasileiros nos games, né? Quem quer começar aí agora? Vamos começar pelo medalhão já ou vamos deixar pro final? Não, é, tem tantos medalhões, cara? Não, mas tem muita coisa aqui. Mas tem, cara, o mais medalhão de todos, cara. Tem o medalhão mole. Os West também. Ah, não. Esse... Fala dele, mano. Vamos começar a falar do Blanca, cara? Lógico. Né, a gente tem que já entrar com o pé na porta, né, cara? Blanca pra mim é o representante máximo do Brasil, velho. Todos, toda a nação. É o único que representa o fenótipo físico do brasileiro, né? Exato. Exato, né, verde. Aquela cor verde com. É um maromba verde, né, cara? Você imagine o Gama com tinta guache, velho, tá ligado? Verde, assim. É o Blanca. Cara, tipo, não tem, né, cara? É a minha representação máxima, cara. Desde que surgiu. Cara, você já viu quando surgiu o Street Fighter, eu já jogava com o Blanca, cara. Só porque ele era brasileiro. Não jogava um ovo aquele filho da puta, porque era uma merda de controlar ele, mas eu jogava com ele, filho da puta. Não, cara, eu só pegava o Blanca quando alguém pegava o Dalsim, que eu sabia que era aquela putaria com a tica no pezinho, tica no mãozinha, eles ficavam no choque contra o filho da puta. Manda choque. E, cara, e quando o Blanca dá o choque, a cara dele, tipo, você pode ver, era um protótipo pro que viria a ser o Rue, cara. Olha lá pra você ver quando ele solta o choquinho. É mesmo, ele botou. É bem parecido, cara, é um protótipo, cara. É todo verde, com. Tem o peito cabeludo laranja também, né, cara? Não, a história dele é sensacional. Ele era um menino que tava num avião com os pais dele. O avião caiu na Serra Amazônica. Os pais dele morreram. Ele sobreviveu na Serra Amazônica. Aí ele adquiriu a pele verde por causa da clorofila das plantas. Que ele aprendeu a usar clorofila do corpo dele. E mas veio da vigília elétrica. Ele não era um menino. Então, depois com o Alpha, ele era um cientista, tá ligado? Quando veio o Alpha, ele mudou. Ele era um cientista. Daí é a mesma voz. Eles mudaram a origem dele no Alpha? Sim, porque ele era um cientista. No Alpha ele é um cientista. Tanto é que ele é amigo do. Ele é amigo do Dan. Ele é amigo do Dan, tá ligado? Ele é amigo do Dan. O Jimmy? Isso eu não sabia, cara. Eu não sabia disso. Eu sempre achei que era o garotinho. Tem que ressaltar. Retconizaram o Blanca aqui. Nada é sagrado. Caralho, Capcom é muito merda. E o Blanca só é brasileiro nos games, né? Na adaptação do filme ele é. Ele é americano, soldado. Não, esse filme é massa. Você é rancoroso. Nunca existiu essa adaptação. Cala a boca. Tem o Raul Júlio e o Van Damme, cara. E o Kelly Minogue. Não pode. Errado, filme, né? No filme ele é brasileiro também, cara. No filme ele é brasileiro. Só que a bandeira do Brasil que ele usa na roupa dele tá de cabeça pra baixo. ele tá mostrando revolta, cara. E o cenário do Blanca também, né, cara? O cenário do Blanca é alto totalmente. A música era legal. O cenário do Blanca é só o Matagal lá, os pescadores. Aproveitando aqui, né, ainda desses jogos, vamos falar mais de personagens de jogos de luta que são brasileiros. Calma, cara. Mas porra, quando não é brocha, é coração precoce, velho. Calma, cara. Meu Deus, já chega nos outros. Vamos falar mais do Blanca. discorrendo então, sobre o Blanca, o cenário é, dele, cara. Que era, é tipo uma aldeia ribeirinha. Aldeia ribeirinha. As casinhas de palafita, de maraconda, maraconda, né, cara? É, no meio da, no meio da aldeia tem uma anaconda, cara. Por que não, né, cara? O brasileiro tinha que ser tudo pintudo quando retratado, né? Não. Só que de bengala, né, velho? É tudo que de... Todos os negão pintudo. O que uma semana com o Bruno não fazem, né, Mari? É... Falou de negão, tem o Xan, né, cara, também. Desculpa, do... amor, tá com ciúmes? É o Xan, cara. Ó, desconversando, né? Não, eu não quero ficar falando sobre o pinto de não sei quem. É, o pinto da Mari, mano. Da Mari é grande, pessoal. Mari. O pinto da Mari é grande. Mas, enfim. Não sobe mais. Tá igual o Gariba? Tá igual o Gariba já, tá mano. Igual o Gariba. Fala do... O Xan, cara. Fala do... O Xan, eu não lembro se ele é o pupilo do Ken ou ele é o filho adotivo do Ken. Eu não lembro o que é desgraça. Ele é pupilo. Ele é o pupilo do Ken, né, cara? É. Que daí, tipo, ele só... Tipo, ele, o nome dele não é de brasileiro. Ele joga basquete na coisa de brasileiro. Ele curte, tipo, hip hop na coisa de brasileiro. Cara, ele não vai nada de brasileiro, tá ligado? A única coisa de brasileiro é que ele luta no Porto de Santos lá, tá ligado? Então os naviozinhos descarregando os estivadores lá. Só isso que ele... Tinha uma frase naquele navio. O que que era mesmo? Cara, era um nome só. Era o nome do navio. Era um nome, então. Tinha uma frase. É. Eu ficava tentando ler, eu ficava indo pro cantinho da tela pra poder ler o que tá escrito lá, tá ligado? Mas o Xan é um merda, cara. E ele, tipo, ele faz tudo que o Ken faz piorado, tá ligado? O Ken já é uma versão. O Ken já é uma versão vagabunda do Ryu. E o cara conseguiu ser uma versão vagabunda do Ken, tá ligado? Mas o Ken. E tem mais. E tem mais. Melhor ao Dan. É, um pouquinho. Mas o Dan, porra, né, cara? O Dan, o Dan. E tem mais um brasileiro no 3, que é o Ouro, que é um mendigo sem braço, né, cara? Que merda, cara. Que porra, ele não faz porra nenhuma, tá ligado? Ele veio pra substituir o Blanca, cara. O mendigo sem braço quer que faça o quê, cara? Ele tem um braço que ele põe amarrado no, naquele saco lá que ele carrega. No, então, mas um braço, mas... porque ele fica com o bracinho aqui. Não, aquele braço ele não tem, cara. Ele tem um cotoquinho amarrado. Ele tem, porque ele fala que se ele solta os dois braços, ele mata todos os adversários dele. Ah, é verdade, né? Por isso que ele luta. É porque ele é muito foda. É, então ele só luta com um braço, cara, pra dar chance. É muito migué de mendigo, né, cara? Aqueles mendigos que falam que era piloto de avião, que entrou na guerra, tá ligado? É tipo o Segui que fala que tem Skype, a gente sabe que ele usa. A gente sabe que ele usa a internet gratuita embaixo do viaduto. Ele não tá escondendo nada, ele tá segurando o saco de comida atrás, assim, pra ninguém roubar. Um cachorro morto ali dentro do saco. É os churrasquinhos de. É os gatos. Né? É os gatos pra ele fazer o churrasquinho depois. Mas qual é o outro personagem que vocês lembram aí? Que eu... Ed Goro. Ed, cara. Tekken. Ed Diogo, Ed Churrumino. Não é Ed Churrumino. Ed Gordo, Que tem o Ed Gordo, tem já que já é de outra franquia, mas também luta capoeira, né? Porque brasileiro não, é. Não é da outra capoeirista. Franquia, Gariba. É tudo Tekken, Gariba. Tekken também. A Cristi Monteiro é do Tekken também, mas tem aqueles outros personagens que também são brasileiros que eu esqueci agora. Deve Ed Gordo e Final Fight. Que é do que a gente tá conversando. Deve lutar capoeira. Tem o Carlos, lá, né? O Carlos do Final Fight, é verdade. O Carlos, O Ricão lá. É, que ele é cunhado do Hagar. Ele é o cunhado do Hagar. Uhum. E ele é foda, ele é pelão aqui, filho da puta. Não, cunhado não, ele é afilhado do Hagar. Ah, não lembro certinho o parentesco, mas isso aqui ele é pão no cu, cara. Ele era pelãozinho. Ele mas é tem ele que é Leona. É, tanto é que o time BR, Rui, é só de mercenário, né, cara? Tem a Leona, o Ralph e o. Qual é o do outro, Zueix? É o Ralph e o Clark. Ralph Clark, é que depois eles também estão no Metal Gear. Falei, mas eles não são. Eu vou lembrar que eles não são. Metal Slug. É bom lembrar que, tipo, eles não são brasileiros, né, cara? Estão no Brasil. Eles estão no Brasil. A base de operações. A Leona, dizem que ela foi encontrada no Brasil quando era criança. A Mari, fala aí que você ia falar. Não fala. Filho da puta! Porra, Mari! Ia falar aqui com o meu amor, como que ele tá, perguntar se ele tá bem. Brasileiro só luta capoeira também. Não. Mas tem um outro monstro também que é representante do Brasil, que é o Riku do Darkstalker, né? Ah, é verdade. Ele é do Jalmav. É isso que tem razão pra ser Amazonas, né, cara? É. Ele foi inspirado lá no monstro da Lagoa Negra, né? Sim, é. E sabe lá porque tem esse nome, já que o filme se passa na Amazônia. Pois é, né, cara? Mas de qualquer forma, ele tem razão pra estar na Noavani. É o único também. É. Tem mais algum. Mas algum personagem aí de... De joguinho? De game? Então, Richard personagem... Fire! Do Fatal Fury, cara. Fatal Fury. É, o capoeirista do... O primeiro capoeirista. Porra, foi limado. É, dos videogames, né, cara? Ele foi limado, né, cara? Não levaram ele pro King of Fighters, né? Não, só deixaram o cenário dele, né? Só deixaram o cenário. Pô, que sacanagem isso. Não, mas a gente, porra, tem os cenários também, né, cara, que se passa no Brasil. Tem, acho que um dos primeiros que eu lembro, que é o Driver 2, né, cara, que é a última fase lá no Rio de Janeiro, que tem os Fusquinhas, Kombi, tem os Opalão. Caralho. Aquela última fase tem que perseguir o traficante lá, o filho da puta, moda foca. Você vai até o Cristo Redentor, é difícil. Mas era legal que eles falavam em português, né, cara, no radinho, era mó legal escutar isso em português. É, era legal, e não era, tipo, falando em portunhol, era? É, não era português mesmo. Não era que nem a fase do Brasil do Assassin's Creed 4. 3. Como é que era essa fase? Que era tipo numa estação de metrô e aí chegava num estádio de MMA. Dentro do metrô, velho. Que é, ficava. Todo mundo andando pelado, de chinelão, tá ligado? Sentado no chão, assim, os medigão, tá ligado? Sujeira. Bom, mas quanto a isso, é verdade, mó sujeira. Mas todos falavam em português de Portugal, né, cara? Não, a Ubisoft tem um estudo no Brasil, cara. Os caras têm um estudo no Brasil e não conseguem fazer a porra de uma localização, cara. Tá ligado? Isso é foda. É muito merda. Então, a dublagem até que não ficou tão ruim. A dublagem dos personagens, sabe? É, quando, sim, sim. Quando você baixa DLC e com a dublagem, mas esse ficou cenário ruim. É. Cara... Mas esse cenário em si é uma bosta, cara. É uma bosta. Eu lembro do cenário. Mas, cara, eu tenho um que supera. Eu tenho um que supera, que é do Socon 2, cara, do PS2. Que uma das últimas fases, se você vai atrás da minazinha lá. O nome dela também é de Jesus. Não sei que maneira de você colocar o nome brasileiro de Jesus, tá ligado? Eu não lembro o primeiro nome dela. Mas é o mesmo esquema. Tipo, começo da fase numa instalação, nas cataratas, tá ligado? Em Itaipu. Você faz aquela primeira fase e você recebe uma segunda missão. E daí você sai das cataratas, tá ligado? Você entra na floresta amazônica, brother. Você fala, caralho, tá ligado? Claro, do ladinho, velho. Eu peguei, tipo, porra. Eu peguei um desdobramento espacial aqui, um dobramento, tá ligado? E pô, pá, caí na Amazônia, mano. É mó. Tem que lembrar daquela fase da Amazônia do Twisted Metal, né, cara? Que tinha as lavas passando aí. Tinha lava. No campo. É, mas. Não, e o legal é que era, o nome da fase, tipo, acho que era no 4 ou no 3, era Amazônia 3000, né, cara? Que era no futuro, tá ligado? Não mudou nada, só tinha mais lava e mais vulcão. Vulcão na Amazônia, velho. Mais do que já tem. Mó bizarro. Merda, mas... que custa um pouco de estudo, né, cara? Cara, que não tinha Google, né, cara? Eu até entendo os caras. Antes tinha internet, né? Tinha internet, assim, não tinha o Google, se tivesse, tem que ver. Uma... Alguém tem mais algum pra citar? Ah, vamos citar uma que ficou bem feitinho até, que foi o Max Payne 3, né? Bem feitinho até? Cala sua boca, mano. Vai tomar no seu cu. É porque se passa em São Paulo, mas pra mim aquelas favelas é do Rio. Então, é que daí, tipo, é igual você, tipo, quando você vai jogar um jogo que se passa, sei lá, em Nova York, mas o sotaque do cara, as construções de Chicago. Você não vai ver diferença, tá ligado? A gente não sai, né, cara? Não, é justamente, cara. Mas, tipo, dá pra entender, velho. É porque, tipo, eu acho que a gente tinha que ter seguido o mesmo esquemão noir, preto e branco de São Paulo. São Paulo é muito mais parecido com Nova York, né, cara? Esquemão, tipo, da chuvinha lá, Terra da Garoa. Verdade, ia ficar mais foda mesmo. Ia ficar muito mais legal, cara. Aquela musiquinha mais histórica, tocando ali. Cara, é, a musiquinha de, porra, Rockstar é Rockstar, né, cara? Os caras vieram pro Brasil, eles fizeram, tipo, um trabalho de pesquisa foda. Pegaram lá o Emicida pra ajudar no processo de criação das músicas, no processo de criação dos cenários, na dublagem, tudo. E, cara, ficou sensacional, velho. Easter egg, bastante easter egg relacionado à cultura brasileira. Tem easter egg da tropa de elite. Tu entra naquele puteirinho lá na favela. Oi. E, tipo, cara, esse é um legítimo puteiro mesmo de fim de carreira. Assim. Ah, é? Um puteiro zoadão, trecheira, cara. Tipo, tocando musiconas pequenas dançando. E, cara, aquela fase é uma das mais legais do jogo, cara. Porque, cara, sério, não tem o que. Tipo, em qualquer filme, qualquer coisa que tem um tiro tem puteiro, cara. Nunca vai ser ruim, tá ligado? Tiro tem puteiro sempre vai ser bom, velho. E é sensacional. Você vira as cadeiras, tá ligado? E sai atirando e, putz, aquela fase é sensacional. Mas, cara, a ambientação é boa pra caralho. A dublagem ficou, porra, do cacete. É muito boa, cara. A dublagem é muito legal. Porque tu vê, é, tipo, cara, ele se perdendo com a língua, assim. Falando, é, pessoal, tipo, pessoal falando em português. Onde estou, tá ligado? Tipo, esse cara, tá ligado? Ei, gringo, vem cá, gringo. É. E é legal que, tipo, que ele faz que, tipo, dá pra você ver que, tipo, ele tá completamente, tipo, desnorteado, quando ele sai com aquela camisa da. Uma camisa havaiana, né, cara? Ele mesmo fala, tipo, porra, eu sou um idiota aqui nesse lugar com uma camisa de havaiana, tá ligado? Todo mundo vê que eu sou, tipo, um desconhecido daqui. Muito legal. É isso. Ficou foda, Gris. Ficou foda pra caralho. E tipo, é um Max comunistinho de faculdade, né, cara? Aquele Max ali, cara, tá todo engajado nos problemas sociais, tá ligado? Tipo, ele é comunista de faculdade, ele desce o tiro. Ele fala, não, esse maluco aqui tá aqui porque ele quer comprar um tênis. Mas não existe dar um tiro de doce na cara do cara, tá ligado? Tá ali, foda-se, vai, arrebenta. A liberação dos palavrão, pô. Foda, cara, porque... Ficou, foda, cara, pô, ficou fiel e ficou orgânico, cara, tipo, não ficou um negócio forçado. Matar esse gringo. É, matar esse gringo, filho da puta, tipo, algo forçado, tá ligado? Tipo, porra, parece o cara realmente no Brasil, manja. Não, tem um easter egg, cara, a tropa de elite que é muito foda. Quando lá a UF tá invadindo a favela, eles pegam um saco, tá ligado? Eles, tipo, não, pega o saco nesse merda, ele coloca o saco no cara, tá ligado? Daí o Max fala, tipo, ele fala, caralho, tipo... A polícia de São Paulo faz a polícia de Nova York parecer Hare Krishna, tá ligado? Krishna, cara. as frases de efeito deles são muito fodas. São boas pra caralho, cara. Tipo, não, eu acho que essa tipo, é a melhor representação que eu vi do Brasil, assim, cara. Eu lembro que... Não vou até hoje, assim. Eu lembro que, eu não digo... Eu fiz uma resenha na época. Ah, é verdade. Eu fiz uma resenha pra esse jogo e eu coloquei várias dessas frases de efeito que ele solta, assim. Que ele solta. Não, cara, eu não digo, tipo, nem dos jogos, assim. Tipo, até do cinema, assim, de fora, tá ligado? Do cinema mainstream, assim, blockbuster, eu acho que foi, tipo, a melhor representação de fora, tá ligado? Com certeza, mano. Geralzão, assim, foi, não tem, velho. É bom pra caralho. É Rockstar, né, cara? Porra, pra fazer cagada, não faz, né? É difícil. Putinha aí, ó. Putinha. Mas, cara. Tem mais algum? Pra... acho que não. Ah, tem o Modern Warfare 2. Tem o Carlos. Counter Strike. Ele faz no... O Carlos do Resident Evil 2. Resident Evil, cara, é verdade. Resident Evil 1. 3, velho. 3. Caralho, tinha até esquecido. Ah, não, o 3 é da Jill, né? Que encontra a Jill depois, é verdade. É que dá uns catos na Jill. Dá uns catinhos na Jill, é. Você joga com ele, é o pior merda, o pior dos personagens pra você jogar é o Carlos, cara. É um sacrifício quando você vai jogar, tem que jogar aquela parte com ele, é um cu. Mas, tipo, ele é um personagem mó sem sal, tá ligado? Ele é só brasileiro, assim, tipo, não é nada que... Não tem, tipo... É, podia ser qualquer nacionalidade, né? Tipo, é, a nacionalidade ele seria daquele jeito. Uhum. Mas tem o Carlos, tem aquele lá do Killer 7 também, o André Almeida lá. André Almeida. O Cloud Man. Cara, e porra, falar de Killer 7 é foda, que aquele jogo é psicodélico demais, cara. Aquele jogo é zoado, tá ligado? É do maluco lá, o... É, do Goichi Suda. Goichi Suda, né? Goichi Suda é doido. O cara é foda. E, tipo, é um brasileiro terrorista, tá ligado? Não dá pra explicar muito bem, tipo, que você tem que jogar o jogo pra você ver lá o background do cara e é mó viajadão, cara. Sim. É mó viajadão. Sim. O jogo corta pra ele assim, depois já volta pra outro e vai pra ele, é mó bizarro. Mas ele é brasileiro também, é terrorista. Tem o amigo do Samba de Amigo. O amigo é um macaco mexicano. Maraca, chapéu mexicano. Mas é brasileiro, né? É, sim, com certeza. É, sério. Pra encerrar aí. Mais algum? Só pra encerrar, a gente esqueceu de um filme, né, cara? Muito importante. É. Anaconda. Anaconda, né, cara? Anaconda, é verdade. Anaconda. O John Voight. Pior, né? Cadê o Void? Puta que pariu. Ela tá usando muito dinheiro, né, cara? Não, o cara tava muito final de carreira, né, cara? O cara tava. E era o nome dele que tava estampado na capa, né, cara, do filme, se eu poder vender aquela porra. É, porque fora a cobra, meu. Não tinha mais ninguém que as pessoas conheciam. Cara, é um filme tão ruim que até a cobra atua mal, cara. Até a CG, né? Foda. Muito ruim, velho. Esse filme é ruim demais. Mas, caralho, cara. Não, peraí. Mas tinha também o... Como é que é o nome do cara lá? Cara, tem o Ice Cub no filme, velho. Eu não lembro disso. Tem o Ice Cub. É, o Ice Cub. Tem a Jennifer Lopez, velho. Eric Stoltz, cara. Caralho, tem o Eric... Nossa, vou ter que assistir esse filme, velho. Na moral. Eu não lembrava desse povo, mano. Eric Stoltz. Caralho, eu vou ter que encher essa bosta. Essa pérola, né, meu? Demais, cara. O elenco disse que tinha o Owen Wilson também. Ih, isso eu não lembro. Tem o Owen Wilson, cara. Nossa, tem o Danny Trejo, cara. Ah, o Danny Trejo eu sei porque ele se mata no começo do filme. Mas... Cara, eu não lembro, velho. Sério, Poxa, a gente não comentou, a gente não lembrou também de falar da fase da favela do Call of Duty Modern Warfare 2. Ah, é, na verdade. Né? Eles falam espanhol também, essa bosta. Eles falam espanhol. Mas tem os caras com camisa do Vasco, do Flamengo lá, né? Do Flamengo, é, cara. Isso qualquer molde de GTA faz, né, cara? Pois é. Que bosta, hein? GTA Rio, né? GTA Rio já fazia, nossa, melhor mod, né, cara? GTA Brasil, com carro brazuca. Eles não mudaram. E tipo, era uma propaganda enganosa dos pirateiros, porque, tipo, não tocava, não tinha carro brasileiro, só as músicas eram uns funk mal editados e umas camisas do Flamengo que tinha, tá ligado? É. Pirateiro mó pilantra. É, eu joguei foi no meu irmãozinho semana, cara. Ele comprou o GTA Rio de Janeiro, cara. O moleque ficou até triste, eu acho. Não parece nada com o Rio de Janeiro. O Ressandra deu uma bosta, né, cara? O Ressandra com trocar os skins, né? E era isso. Ai, velho, que merda. Ah, tem aquele, o Brasil também lá, o filme lá do cara lá do Monty Python, com o De Niro, é. O De Niro, que é um filme de ficção científica lá, distópico, pá. É meio de comédia, ele mistura ali comédia com aquela crítica política, aquela viadagem do caralho. Mas o filme é bom. O valor que o fugiu merecia. Chacoalhava os fandangos, botados, marcando compasso e esbanjando. É, partindo para as considerações finais, agora estamos sem o Churrumino, porque ele foi assaltar a geladeira agora de madrugada. E foi, como ele mora no Brasil, foi sequestrado. Foi pego no ato e não deixaram ele voltar pro podcast. Mas até contei aquele monstro, é difícil. Então vamos aproveitar e vamos falar onde a gente gostaria de ver alguma outra coisa feita no Brasil. Algum tipo de personagem, assim, que vocês gostariam de ver uma história no Brasil. E aproveita falar mais alguma coisinha que vocês acharam que ficou faltando, começando por Evandro. Cara, eu queria ver o South Park atingir o Brasil, cara. Acho que, tipo, ia ser muito foda, cara. Seria genial. Ia ser muito bom, porque, tipo, se o Simpson, que é o Simpson, fez aqui aquelas referências, né, cara. Imagino que o South Park não iria fazer. Nossa, retratando, cara, o Brasil, cara. Ia ser muito mais fã. Ia desintegrar a gente, cara. Mas eu acho que era isso, cara. Não tem muito o que lembrar agora. Mariane? É, a minha consideração final. Cadê o Bruno? Ah, o Bruno tá aí. Trai! Não, pera. A minha consideração final é que é só minha foto de biquíni, porque não tem participação relevante nesse podcast. Eu vou colocar no banner da Ana. Tá bom. E um beijo. Ah, essa foto aí eu já vi. Um beijo pro amor. Beijo especial. Zuez? É, pois é, eu lembrei aqui, eu lembrei não, né? Eu vi. Não vou mentir, eu vi. Mas lembrei também que a última fase do Ninja Gaiden e o primeiro Ninja Gaiden do Nintendinho se passa na Amazônia. Aquela fase que é difícil pra caralho, ninguém nunca jamais passou, sem deixar traumas. Era horrível. Mas uma coisa que eu queria que se passasse no Brasil, assim, e eu acho que não vai rolar, é Mass Effect. Porra. Ah, mas tem uma fase do multiplayer no Brasil, né? É verdade. Então eu não quero mais nada da vida. Pode morrer feliz agora, gente. Bruno? Então, cara, uma coisa que nunca vai acontecer, mas eu queria ver, seria tipo, o Tarantino que é viajado nessas putarias de fazer referência filme trash. Cara, ver o Tarantino fazer um filme passado no Brasil cheio de referência porno chanchada, tá ligado? Na moral, velho. Filme de aquelas paradas toscas de ação da porno chanchada. O Homem de Itu. E as putaria. O Homem de Itu, cara. A Dama da Lotação, tá ligado? Porra, a Dama da Zona lá. Putz, só essas paradas escrotas, assim. Manja. Alguém tinha que mandar, tipo, várias fitas de vídeo com essa. Filmando, eu não sei, filmando. Com toda essa filmografia, dá pra ele. Se inspira pra fazer alguma coisa. Não, melhor que isso, eu queria ver a Múmia 3 passando na Amazônia. A Múmia 4, aliás. Era uma múmia inca, né? Uma múmia inca daí, uma né? Uma múmia inca no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Que merda, né, cara? Ai, velho. Ah, então... Encerrou aí, Bruno? Encerrou. Total. Tá. E Gariba? Você já parou de gravar? Não, Mari, não atrapalha. Não, então fica de boa aí. Fica de boa. Você quer falar tuas merdas, você espera, pô. Suco de laranja. Não, eu só queria explicar o negócio. Mais tarde. Gariba, faz a tua consideração aí. Ah, cara, acho que... Deixa eu ver, esquecemos de falar que a Thaís Araújo participou do Bete a Feia, que foi uma participação... Ele entrou falando supimpa. Isso, cara. Ele entrou falando pra gente, já ele queria colocar esse no bagulho. Esse mas vocês esqueceram de falar, viados. Uma história foda do no Brasil também, a Safe and the Guy, acho que eles iam pegar e iam fazer um trabalho foda também. Exato. O filme do Ace Ventura na Amazônia seria do caralho. Caralho, cara. É, o Ace Ventura e o FNI. E o Dops Doicode. Uma outra coisa, Zueix, uma outra coisa seria do caralho, seria um Fallout no Brasil, velho. Nossa, velho, isso ia ser foda, cara. Ia ser foda, tá ligado? É, mudei, cara. Isso ia ser foda pra caralho, cara. Um Fallout no Brasil, cara. Fallout no Brasil, cara. Sim, mas agora é minha vez. Então, é só isso mesmo. Agora é minha vez, né? É só isso mesmo. Que eu queria falar. Eu só quis encerrar, que vocês me cortaram, vocês me deixaram então, encerrar. É um censurador é, mesmo, censura, né? Censura, né? Depois sou eu que tô comandando com mão de ferro essa porra aí. Tá bom. Bruno, qual é a nossa comunidade no Orkut? No Orkut, você bota lá MRZ do Inferno, o que você acha? Entre, participe da comunidade, temos enquetes, temos membros ativos lá, tá? Se você entrar... Ativos ficam aqui, você né? Entrar... Você. Exatamente. Se for... Cala a boca. Se você entrar, a Mari vai colocar no seu perfil que você é sexy e super legal, beleza? Ela vai botar as estrelinhas pra você lá. Legal. E ela vai virar sua fã no Orkut. Facebook. É isso aí mesmo, Macacos Robôs do Inferno. Adicionem lá. Se tiverem algum post, alguma coisa para enviar para nós, por favor, faça isso, porque a gente não tem muitos redatores. Uma acabou de deixar o grupo hoje, desculpa por falar isso aí ao vivo para vocês, pessoal. Ao vivo. Ao vivo. Gilberto. Ao vivo. O Gilberto chora. O podcast vai estar ao vivo. Coruja chora. Os corujas choram. Um dos nossos participantes foi sequestrado por um determinado personagem verde e não fará mais parte do grupo por enquanto, porque a gente vai resgatá-lo, sei lá. É um leprechaun, leprechaun pseudo Tokusatsu, gente. Cuidado com ele. Comentem aí o que a gente esqueceu, que a gente deve ter pedido coisa pra caralho. Carminha, é isso aí, pessoal. Encerrando aqui, falou, obrigado por tudo, desculpa por tudo também, e até mais. Falou, até tchau. A semana que vem. Falou. Isso aí, cagaram pra Mari quando ela falou da Carminha, né? Mas... vai ficar ela falando da Carminha. Perdeu o podcast inteiro pra falar de mim. Carminha, perdeu, vai. Fica pro de novela. Não, agora eu fiquei magoada. Por que você ia falar de Carminha, porra? Porque vocês falaram que eu podia. Que idiota, tá ligado? Quem é Carminha? Ah, você meu não Deus. Tem cultura, não me culpe, tá? Tchau, amor, beijo. Ô Mário, eu só queria falar. Ô Mário. Alô, Mário, eu queria falar, Mário, que eu senti falta de suas dedadas na minha próstata essa semana, Mário. Merda. Foi muito marcante aquilo, Mário. Tô em depressão. Ô, Bruno, tinha que ver ontem, cara. Eu tava na Comic Con com o Mo. Toca o telefone dele, ele me atende. É o Gama, cara. Cara, ele e o Manhattan, cara, dois idiota. Eu tava no trampo, eu olhei 071. Eu falei, mas que caralho, de onde que é isso, né, velho? Alô? Ele falou, aí, você que é o maior trapeche de Curitiba? Daí eu falei, deve ser algum zoeiro, né, do MDM. Eu falei, sou eu mesmo, cara. Ele falou, ah, que delícia, cara. Só isso. Foi muito engraçado. Senão, dele começou, mas adivinha quem que é delícia que tá falando. Dele, olha o DDD. Dele, tipo, eu vi pra aquele sotaquezinho maroto dele, escroto, e eu falei, pô, vai tomar no cu, Gama, tá ligado? Dele, eu mesmo, cara. Que não tem como... Gente. Cara, o favor do bolso, que Gama? Como é que tu achou? Como é que tu descobriu o telefone? Ele pegou como rato, né, cara? Caralho, né, cara? Como assim, cara? Tipo... Não, cara, não vou te cutucar no Facebook. Cara, tchau pra ti, cara. Não me liga nunca mais. Você desligou, assim. Que louco. Então, eu não sei como ele conseguiu o meu também, cara. Ele foi de Manhattan, tipo, mas caralho, como é de Manhattan conseguiu o telefone, tá ligado? Porra, meu, o cara tem que ter uma grana pra ficar ligando da Bahia pro louco. Cara, né? Da Bahia, velho, da Bahia, mano. Gastando crédito, né, cara? Puta que pariu. Que risada, meu. Acho que o Nicolas até colocou isso no grupo ali. Sabe? Hoje, ó. Colocou. O Gama também, acho que comentou uma coisa que ele colocou, tipo, ele postou no meu mural do Mo, tá ligado? Bruno, ele colocou um coraçãozinho. E cara do Mo, ele colocou uma cara feia, tá ligado? É uma vírgula sonora? Não, no caso tu comece a falar e erre e queira falar de novo, tu diz suco de laranja, daí tu põe a palavra. Porque daí a gente sabe que tem que cortar essa parte e voltar. É. Tu começou a falar, daí tu começa a falar de novo, entendeu? Não, mas pode ter as variações, suco de laranja, que delícia cara. Ah, daí a gente vai começar a se perder, né, Bruno? daí vou falar alguma coisa e falar, o que, cara? O que tá falando aí? Eu sou maconheiro. O velho que está aqui presente desde a... Ih, travei. Suco de laranja. Suco de laranja. Então, pera. É, começa essa merda de novo, então. Não, precisa do começo. Vou cortar aqui e vou falar desde o Wade. Puta, o próximo da lista aqui é muito bucha também, cara. Alguém, o maior alguém... personagem brasileiro de todos os tempos, cara. Cita pra mim. Blanca. Não, Zez. Ah, para aí. O Blanca, Toca. Cara. Ô, Zez, a gente tá seguindo a lista, Zez. Ah, não, Di, vamos... Estamos nos desenhos ainda, cara. seguindo aquela hora. Tô jogando videogame. Aqui, ó. Vou cortar. Vai. Cortado. Vamos lá. Tem muita coisa ainda pra falar, velho. Certo, Bruno. Então... Bruno, cita o próximo da lista aí com uma animação aí. Animação? Tem que ser nessa ordem? Eu não posso quebrar aí, ser filho da puta, falar outra coisa? Tá, puta. Não. Não. Mas deixa no pôr, você também edição, não vai poder, tá? Não. Seu comunista de merda. Então, eu quero falar da melhor apresentação do Brasil em todos os tempos, que foi no Velozes e Furiosos 5, tá? Não, Bruno. Porra, cara, a gente tá seguindo a lista de... Mas não... Ah, é de animação. Foi mal, velho. Suco de laranja, suco de laranja. Que burro, cara, que burro. Ah, é, ali, ó. Pô, caralho. Foi mal, velho, eu tava viajando. Eu já tinha chamado a atenção dos ex, que ele citou um... Não era dele. Então tá, então, eu vou cortar tudo, a pé. Fala de novo, Evandro. Me chama de volta aí, Gabi, me chama de volta. É, pois bem, então já... O Carima dormiu, eu tive que dar um... Não, é que eu tava copiando, porque esse filho da puta fica usando o chat, daí eu tenho que ficar rolando um monte de barra pra cima, né? Eu tava rolando pra procurar onde é que tava a pauta. Né, dona Mari? Ó o Miguel. Eu copiar aqui, eu copio num bloco de notas. Que horror, Gariba. Eu vou sair da conversa, então, desculpa. Não, fica, meu amor. Fica. Vou tocar assim. Fica amor, fica amor. Falou. Isso, daqui, ó, sentado em casa, hein, piada. Bom, gente. Vai dar problema. Vai dar merda, hein, capitão. Vai dar merda, hein, capitão. Tá bom. Tá bom, cala a boca. Não, dá um beijo pra ela. Não, vai se fuder. Partindo aqui pro próximo. Perdeu agora. Não, cala a boca, Mari. Pelo amor de Deus, eu vou cortar tudo isso aqui. Partindo aqui pro próximo agora. Evandro, diga mais um personagem. Não, Gariba, agora a gente vai passar pra quadrinhos. Muito Obrigado. Merda. Tá na feia coisa hoje. Suco de laranja, Bratica. Suco de laranja. Tá, vai, vou voltar de novo. Partindo pro próximo. Qualquer um, hein? Fala um monstro aí. Nossa, Gariba, o amor tá destruindo você, cara. Em vez do amor construir, cara, tá tipo, te destruindo, velho. Eu só vou chamar o Gariba de amor agora, cara. Não, vai. Mari, chama. Toda vez que ele comentar a parada no Facebook, você fala, ah, então amor, tá ligado? Não. No Facebook não, mas aqui em off, só amor agora. Ah, cuzou. Que amor. Então, vou ter que cortar de novo. Tá, vamos. Vai. Tá, Cucu. Vai, continua aí. Suco de laranja. Alguém cita aí o. Alguém cita o próximo aí, pessoal. Peraí. Deixa eu puxar de novo. Puxa. Mas alguém, por favor, cite o mancha solar pra ele puxar. É. Oi, cara. Tá no lado lá em cima. Eu vi. Opa. Puta aí, filho da puta. Suco de laranja. Suco de laranja, gordo, vai. Caralho. Muta essa porra. Aí. Continuando. Então. É, tipo, era legal que... Eu perdi o foco, mas é um gordo maldito, velho. Puta que pariu. É que eu tava. Oi. Então vai, vai. Ah, é, então. Ah, é. E é um bêbado pela Avenida Presidente Vargas, contramão dirigindo um carro. Totalmente bêbado. Contramão dirigindo um carro na Presidente Vargas. Bêbado. O guarda, tchau, para aí. Vai aonde? Edmar, eu ia uma festa, mas eu acho que acabou, porra. Tá todo mundo voltando. Não se deve mexer com quem está quieto, hein? Que a gente às vezes está sujeito a uma resposta ou até às vezes uma atitude mais violenta, né? Tô me referindo a uma bichinha que candidatou-se no programa do Chacrinha ao Trono Vale Tudo. Chacrinha, quando viu a bichinha, disse: vai fazer o quê, meu filho? A bichinha disse assim: olha. Eu vou imitar um gato. Chacrinha disse: bom, gato, o bicho eu nunca vi, em todo caso, vai lá. A bichinha chegou no microfone e fez: miau. Acabou aquilo, Chacrinha, e agora? Disse, agora eu vou imitar um galo. Galo, pode imitar. Você chegou no microfone e disse: cocó. O Chacrinha, pra sacanear a bichinha, disse: vai, meu filho, imita um viado aí. Disse: Terezinha! O pintinho vinha correndo, e o galo atrás. E o pintinho correndo e o galo atrás. Pintinho correndo e o galo atrás. E o pintinho na frente e o galo tá atrás. Passou pelo papagaio e o papagaio disse: tio, encosta o cu na parede. Isso não adianta, ele quer que eu chupe. Uma mocinha chegou na igreja e disse: ao padre, eu queria me confessar. Padre, tá, vamos lá no confessionário então. Ele entrou no confessionário baixinho, fechou a portinha, sentou. Ela ficou do lado de fora, logicamente, confessando. Então, tinha umas fiéis na igreja, a casa estava meio fraca, inclusive. Aí o bêbado entrou e disse: olá! Comigo o negócio não é reza, não tem porra nenhuma. O negócio comigo é muita cachaça, muita bebida. E domingo lá em casa vai ter uma cachaçada dançante, porra, e tá todo mundo convidado. O padre ouviu aquele barulho, abriu a portinha pra ver do que se tratava. Quando enfiou a cabeça do lado de fora, o bêbado disse: olá, e você que tá cagando aí tá convidado também.